Uno, Leda. Na 3195, 5 boa tarde, está em contato radar, sobre o Mateu Enjoo 320, está autorizado voar Leda. Autorizado voar Leda, ascensão, sem restrições para o nível 320, tá? 3195. Canem 355, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. 35, 1, 2, 35, boa tarde, 6355. 128 decimal 35. 28, 35, sim. Metrismo 4, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Autorizado alinhar e manter, 1 no 0, chinês metrismo. Dotação de girabase no 7, Serra Gofiosca. Girabase, reforço na final, Serra Gofiosca. Autorizado base, reforço na final, Serra Gofiosca. Decolos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Oi, boa tarde, azul 4065, decola. Azul 4065, boa tarde, contato radar, Sigma TJ 340, via saída Sango 1. Só via Sango 1, leito 340. Zona 097, chame centro Recife, na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Recife 260288 com 1097. Salvador 2719, desculpe senhora, tá livrou o 180, tá passando 145, agora tá passando. 3367, boa tarde, eu estou 3367, está pronto para o policial do Rosé. 3367, eu pensei que mantém o ponto esperando. Mantém o ponto esperando. 314, autorizado decolar, pista no 0, vento no 60 graus com 08 nós. Meteoros 3-0, curvando à direita, permanecendo no circuito pela direita devido ao sequenciamento de decolagem do 1-0, para não interferir, prossegue à direita, livre cruzamento da final do 1-0, reporte para girar base no 7. Direita, autorizado cruzamento do eixo, reporta para girar base no 7, Serra Gofiosca. É 3-1-4, decolos 3-1, controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, Oceanair 63, vamos lá. 3367, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10, 3367. Lançamento da 17, via Papá, até o 45, livre frequência, boa tarde. Oceanair 63, no 4, chame Salvador, na frequência 120, decimal 8. Salvador, Oceanair 63, no 4, boa tarde. Oceanair 63, no 4, boa tarde, contato radar, tubavia, saída Momo, para o nível de voo 340. Tubavia Momo, 340, 63, no 4. Tubavia 4423, a princípio mantém um ponto de espera. 271 negativo, tem um tráfego que decolou, pode interferir na... Pode não interferir na subida do tráfego. 367, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 80 graus com 09 nós. Tem livre decolagem para 337. Golf Oscar, livre base, autorizado toca arremetida, pista no 7, o vento no 80 graus, uma dúzia nós, livre toca arremetida, Serra Golf Oscar. Tirando base, livre toca arremetida, 17, Serra Golf Oscar. 4423, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 55, chame Recife, frequência 12251, alternativa 22.35. Chamará Recife, o TAM 3155. Obrigado, uma boa tarde. Minha sete, decolos 33, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Mercos 4, Pro Ideal 1. Pro Ideal 1, 7. Tudo 3367. 3367, contato radar, se manteu 360 na saída Sambo. Sambo para 360, tá? 3367. 3371, uniforme tráfego na sua posição de 9, 10, 9 para 10 horas, está afastado 1 ou 3 milhas no rumo oeste, cruzando 060 para o 340, Airbus 320. Aceite o tráfego 2719, até não esquece. Canal 63 no 4, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 1 ou 9 milhas no rumo sul, cruzando 070 para 4000 pés, é um ATR 72. Sente, o plano ideal seria 350, 6314. Sente, copiou informações de tráfego? Copiado. Azul 2711, desça para 2000 pés, o ajuste no 0115. Já cruzou com o tráfego em altitude, está autorizado o vadão. S2000 pés no 0115, está autorizado o voador, não, 271279. Tá na 6314, vou direto para Petrolina. Direto para Petrolina, 6314. Azul 4065, chame C3 Recife na frequência 1251, alternativa 128.35. 251-2235-406. Está autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém a pista 10, com o 1620. Golf Oscar, estou com o remeteu aos 35, permanece curvando à direita, no livre cruzamento da final do 10, reporte para girar base 17. Direita, livre cruzamento 2, reporta base 17, Serra Golf Decola 36, controle em 20, decimal 8, bom voo. 608, obrigado, tá só aqui. Reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 279. T09 está mantendo 510? No momento 810 do patrulha. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 80 graus, 12 a nós. Autorizado a decolagem, pista no zero, voo 1620. De base, autorizado a troca remetida, pista no 7, Serra Golfo Oscar, o vento 190 graus com 08 nós. Autorizado a troca remetida, 17 Serra Golfo Oscar. Torre azul, 9500, ponto de espera pronta, 1-0. 19-24-33-102 passageiros. Com 21 horas e 5 minutos, o é, chamou o centro Recife 2545, alterão 2005, Oxenero 204. Obrigado, boa tarde. Decolos 38, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, chegou no 620, decolou, perfil Puka. Bruno 620, boa tarde, para 4 radastro, mantendo de 370, via saída Puka. Salve dia, autorizado 370, o voo no 620. Estabilizado, localizador 10279. 2719, chame Torre Salvador, na frequência, na noite, decimal 95. 11895, pro 2719. 3367, chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 1251, alterna 12835, da 3367. Mantém a aproximação 2719. Oscar, que ocorre Meteos 4-0, prossegue agora mantendo proa e após atingir o litoral sul, prossiga até o farol de Itapuã, reporte sobre o farol de Itapuã. Ciente, prossegue com a proa até o litoral, após segue o farol de Itapuã, informa que o próximo é pouso completo. Ciente. Zulu 9500, decolos 40, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. 2711, forma o tráfego à direita, está realizando procedimento de instrução na pista no 7, agora com proa sul, vai sobrevoar o farol de Itapuã, a 1000 pés, tráfego é um Charlie 150, não vai interferir na aproximação, o vento é 170 graus com 13 nós, 13 nós, tempo autorizado 90. 2711 está ciente, tem visual do tráfego, confirma o vento, por favor. Chegou à direita, está mantendo no 1000 pés, afastado no setor sul, litoral sul, aproximadamente sobre o farol de Itapuã. Gente, está visual com o tráfego, 2711, confirme o vento, por favor. Vento 180 graus com 14 nós, agora 14 nós. Gente, graças. Classificou sobrevoo para o Itapuã, recorte visual com a TR na curta final no zero. Tá visual com tráfego, Sérgio Câncer. Tem a Golf Oscar sem interferir com o tráfego em aproximação. A retaguarda do tráfego tem livre cruzamento da final do 1-0. Reporte pronto para girar base pela direita, 1-7. Gente, na retaguarda do tráfego, reporta para girar base 1-7, o Serra Golf Oscar. Do 4423, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260.288, Recife 4423. Frequência 1025.45, alternativa 126.85. 2545.2685, obrigado, uma boa tarde. Estagiar a base 17, Serra Golf Oscar. Uso pistão no 7, Serra Golf Oscar, vento 190 graus, 1 12 a nós. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar. 27 no 1, no solo 43, à direita, taxo e eco, solo 121, decimal 9, boa tarde. Feita na eco 1219, boa tarde. Controle o patrulha 09. O patrulha 09 está abandonando a área da Valéria. A intenção é prosseguir para a vertical da CEASA e após o Internacional, para pouso no GRAE. Gente, reporte próxima CEASA. Reportará a próxima CEASA, patrulha. Golf Oscar no solo 45, autorizado backtrack, posso livrando a pista. Autorizado backtrack, posso livrando a pista, Golf Oscar. Para a torre. Transfere torre, Salvador, patrulha. Beleza, 9, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. E torre Salvador, prossiga. No 09, senhor. Então, prosseguir para a final da 1-7, está na vertical da CEASA. Para a final 1-7, patrulha 09, reporte na curta final para pouso, altímetro 1-0, 1-5. Gente, o patrulha, reportar a final para pouso. Salvador, Papá Romeu e Juliette Romeu Mike, está pronto para início do táxi no pátio 5. Nono 69, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 180 graus e uma dúzia nós. Alinha decolou no zero, gol, nono 69. Salvador, Papá Romeu, Juliette Romeu Mike. Juliette Romeu Mike, livre acionamento, chame táxi. Estacionado, seu já autorizado pelo solo, está pronto para início de táxi aqui no Pátio 5. Para o táxi, porta para ingresso na pista 17, Juliette Romeu Mike. Reportará, Mike. Mike Serra Golf, está passando 71 milhas oeste de Salvador, está em contato radar, voe a mão para interceptar a chegada da mão, reporte para a descida. Agora para a descida, Torre, patrulha final da 17. Patrulha 09, pouso autorizado, pista 17, o vento é 170 graus, 1 dúzia nós, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, patrulha. Sete Serra Golf Off, ali frequência, tenha uma boa tarde. Golf Off, boa tarde. Rio 9500, chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 22, decimal 35. Rio 9500, controle. Desculpa. Chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 22, decimal 35. 351-2235-9500. Controle, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, boa tarde, contato radar, suba via, saída Salvo 1 para o nível de voo 360. Boa tarde, via Salvo 1 para o 360, 1169. O 1169 está autorizado, valida. Direto, Leda, obrigado. Pro 09 no solo 51, vai prosseguir para o pátio do Graé, via Taxi Oscar, livre prosseguir, acessando ali, frequência, boa tarde. Meu Mike, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte cabeceira 17, alinhado e pronto. Boa 869, boa tarde, dessa via, chegada Bonfi para 4.000 pés, o ajuste 1015. Desse via, na chegada Bonfi para 4.000 pés, com unidade fora, está? Me ajuda a enviar as informações. 390, autorizado, Duna, descida para 2000 pés, ajuste a 905. Duna, 2000 pés, a 905, obrigado. Mike, autorizado, decolar da pista no 7, o vento 180 graus, com 15 nós, 15 nós. Autorizado, decolar, Juliette, Romeu, Mike. Livre frequência, boa tarde. Boa. 869, voe pelo e mantenha a velocidade. Voe pelo, mantenha a velocidade, 869. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, decolo 5-4, curva esquerda, mantendo minha escuta, está livre cruzamento do campo. Reporte sobre a praia de Buraquinho para transferência ao controle. Reportará sobre a praia de Buraquinho, Juliette, Romeu, Mike, curvando à esquerda, autorizado cruzamento. Terra Golf, vê se mantém o 060. 060, mais Terra Golf. Sou 1169, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 122.35. Chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 122.35. 1251, 3225. 51, preço secundário 122.35. 1235, obrigado. Praia de Buraquinho, Papá Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Romeu, Mike, da presente, chama o controle, 120, decimal 8, tem um morro aí, bom dia. 1208, boa. Salvador, boa, Papá Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Papá Romeu, Juliette, Romeu, Mike, boa, vai subir pra qual altitude agora? 2300 pés, né, no levantamento ali sobre Camaçari, Juliette, Romeu, Mike, se autorizado, deseja curvar à esquerda. Autorizado, subir e manter 2300 pés, ajuste 905. 905, autorizado esquerda, Juliette, Romeu, Mike. Juliette, Romeu, Mike, informa o tempo total de voo. Está estimando pouso aos 2200, Juliette, Romeu, Mike. 2200, copiado. Motor Salvador, boa tarde, Xenero 62110, informação Victor. Palma 210, boa tarde, na chegada Bomente 1, desse mantém o nível de voo 060. 060, chegada Boa Med 1, possibilidade de voz direto em Papel Duro. Mantenha a chegada número 4 na aproximação. Mantenha a chegada, 6290. Controle, Salvador, o mais cargo solicita desvio de 5 graus para a esquerda. Mike Serra Golf, ciente do desvio, reporte a proa de toque. Reportará a proa de toque, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf irá pousar na 10 ou na 7? Atenção, é no externo, café lá, se eu seguir para 17. Qual que é a velocidade que está mantendo agora? 165 indicado e 180 de ground, e está começando a incrementar um pouco mais, até 185. Channel 6210, foi TAP e mantenha a high speed. TAP high speed, obrigado, 6210. Zona 0, chame torre na frequência no 8095. 1895, obrigado, boa tarde. Voo no 869, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, voe Duna. 2000, como eu quis, voa no Duna, 1869. Chame 6210, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3000, como eu quis, 6210. Salvador, boa tarde, o 7390. Contato. Gente, Mike Serra Golf. 180 graus com 09 nós. Tive posto 7390. Controle, Mike Serra Golf, pode continuar na descida, está atingindo 6000. Desça até 4.000 pés, ajusta no 0 no 5. Desça até 4.000 pés, ajusta no 0, 1 no 5, mais carregou. Autorizado ILS para o 869. Siga. Autorizado, LS 6369. Ano 869, autorizado, LS 63, reporte estabilizado. Sim, autorizado, LS 63869. Solo 03 na direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, né? Esquerda na 080, seu limite é radial 300 de Salvador. 080, curva esquerda, limite é radial 360 de Salvador. 300. 300 de Salvador, vai que errou. Na 6210, inicia redução para 2190, nós, agora é o número 2 na aproximação. Eu ativo a reduzir 6210. Tá, 2190, prossiga para 2000 pés, autorizado em LSX-Ray, reporte estabilizado. Foi estabilizado, 6210. Mike Serra Golf, na radial 300, autoriza voar direto dona? Mike Serra Golf, curve à esquerda, fugindo à direita, na proa 170, seu limite ao localizador. 170, limite localizador, mais Serra Golf. Mantenha a descida, mais Serra Golf. Isso até 3000 pés, ajuste 1095. 3000 pés, 1095. O Gol 1869 para o localizador esquerda, 140, reporte estabilizado. Sim, está executando agora o localizador 869. Chamei 6210, reduza para 1809, vai seguir o tráfego à frente, está 9 milhas, é o Boeing 738. Vou reduzir 6210. Que Romeu Bravo, boa tarde, prossiga. Confirma o código acionado. Acionando o código 0122, confirma o PLP. 0122, eu transpondo, PLP 03 copiado. Uno, dois, dois. Serra Golf, complete com curva à esquerda na 155, nessa prova autorizada 16 pés, descida para 2000 pés. Autorizado 155 na proa, 155 nessa proa, tem que ser autorizado a interceptar mais Serra Golf. Siga para 2000 pés. Passagem para 2000 pés, mais Serra Golf. Estabilizando a NS X-Ray em 869. Estou no 869, torre na frequência, na 8.95. 18, confirma a frequência? 198, decimal 95. 1895, boa. Zero 1, boa tarde, prossiga. Pesado na NS X-Ray. Boa tarde, tudo autorizado, pistino zero. Vento 170 graus com 12 nós, uma dúzia nós, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso na 10, 1869 com 1015. Xeré 6219 estabilizou? Afirmativo, estabilizou 6210. Tente reduzindo para aproximação, chame torre na frequência no 8, decimal 95. Afirmativo, 18095, obrigado. Xeré 6210 estabilizado, X-Ray. Tá, deixando a 6210, número 2 na aproximação. Informa o tráfego que o precede, tá um pouco reduzido, e aproximadamente 2 milhas da cabeceira no 0. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso, altímetro no 0, no 5. 315, aguarda a autorização, 6210. Estabilizando em ILS, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, chame torre na frequência 98, decimal 95. 1895, Mike Serra Golf, graças, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, só 3894, informação vista. 3894, boa tarde, na chegada Bomed 1, desça via para o nível de voo 050. Via para o 050, Bomed 1, só 3894. Menor. Romeu Mike Serra Golf, recorte sobre o marcador externo, altímetro no 0, no 5. Confere no externo, Mike Serra Golf, no 0, no 5, grau. 210, vento 180 graus, uma dúzia nós, pouso autorizado, pistão no 0. Teve pouso, Xeré 6210. Torre, o Mike Serra Golf, a intenção é no externo, cancelar e contornar para 17. FR cancelado 212, livre base pela esquerda, reporte após base pela direita no 7, Mike Serra Golf. Autorizado, base para 17, Mike Serra Golf. Ou 9645, acione identificação, autorizado via chegada Bonfi para 4.000 pés, o ajuste no 095. Desce 4.000 via, tá bom? Seguindo, vou pôr na minha rodinha. Marcelão, encerra Golf, base pela direita, vai reportar na base da 97. Tinha posse na curta final 97, como é que encerra Golf? Zuno 0, solo Zuno 3, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Base 97, tem abaixado travado total, meu Mike Serra Golfo. Tiro avistado, Mike Serra Golfo, pouso autorizado 97, vento 180 graus com 08 nós. Golfo. Zero Uno. Zero Uno, de retorno e patrulhamento da cidade do Coco. Eu te guardo o Zero Uno. Chile 61143, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada Bonf para o nível de voo 060, ajuste no 095. Afirmo, nível de voo 060, Chile 61143. Guardião 01, chame agora a torre em 1895. Torre 1895, grato. Em 3894, desça para 2.000 pés, um ajuste no 095, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, autorizado final do ILS X-Ray, 3294. 1015, e se autorizado, direto para o Pátio do Gré. Manda livre, Guardião 01, reporte na curta para pouso. Faltará na curta para pouso, 01. Guardião 01, reporte só o controlado do Graer, o vento de 200 graus, 109. Reportará no solo controlado do pátio do Graer, Guardião 01. Frequência livre. Correio Azul 6963, boa noite. Ponto de espera, está pronto. Azul 6963, autorizado, aliás, decolado de soma 0, vento 180 graus, 139. Ali, decolado de soma 10, 6963. Soma 645, após selo, desce para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS-XRI, reporte estabilizado. Após a posição pelo, está autorizado o X-Ray da 10, no voo 1645. Controle Salvador, este é o Papa Tang aqui no Bravo, está iniciando o cruzamento da Baía dos Altos, comprou aqui o bombim, mantendo o ouvido dentro do 10 anos. Gente, aqui Romeu Bravo, confirme se irá efetuar sobrevoo sobre o Golfinho ou vai prosseguir direto para o Pouso Serra em Jacuíndia? Ah, direto para o Pouso Serra em Jacuíndia, senhora. Gente, autorizado direto para o Serra em Jacuíndia, reporte final para o Pouso, gente, Romeu Bravo. Autorizado o cruzamento, senhora Romeu Bravo, reportará para o Pouso. Quatro, chame a torre em 1-9-8-9-5. 3894, na escuta? Azul 6973, autorizado. Azul 6973, corrigindo, decolou aos 25, chama o controle de Salvador, na 20.8. 208, Salvador, o 6973, obrigado, boa. Oi, Salvador, uma boa noite, na 3894. E lá na proibidora? Eu no 43 mantém apelou após Una, reautorizado 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5, está liberado da restrição de velocidade. Então no 43 copiou? Ok, o 6943 foi 4 mil.